problema não é sair, porque nós não queremos que a... Nós não estamos impedindo que eles limpem a rua, claro. Só que a maneira como eles estão fazendo é que está errada. Porque se ele programava, se ele projetava e se ele tinha um plano para limpar as calçadas, antes disso ele teria que ter um projeto para botar os ambulantes nas calçadas. Só que ele não fez isso. Ele chega aqui, assim, você vai tirar imediatamente, vai para o depósito, vai esperar em casa. Não pode. Não pode. Você tem que saber se nós somos... Eles precisam de nós para ser eleito. E nós precisamos deles. Um precisa do outro. Então, nem nós precisamos. Eles precisam de nós mais do que nós deles. Eles querem ser eleitos. Eles querem ser eleitos. E nós? Sem o nosso voto, ele não é nada. Então, ele tem que respeitar nós. Você entendeu? Principalmente os comércios. Os comércios informal. Entendeu? Então, se ele trabalhasse direito, tivesse dito, ó, vocês vão ficar aqui e nós vamos querer a calçada. Aqui é o lugar de vocês vão ficar aqui, pronto. Não teria problema nenhum. A gente ia pro lugar que ele botasse, do lugar digno. Mas ele quer jogar a gente nos coxos, dentro da feira, pra gente vender o que quiser. Eu não vou vender mamão, eu nunca vendi mamão, entendeu? Quer dar um capital de giro de 1.200 reais. Você faz o que com 1.200 reais? Agora é um capital de giro, vai e volta, porque tem juros. Você entendeu? Não é o dado, é o empréstimo. Então, quer dizer, ele não está pensando nos comerciantes, ele está pensando nele. Entendeu? Então não vai, não dá. Entendeu? Então se ele faz, se ele tem, ele chega e diz, nós vamos botar você ali, vocês vão ficar ali, tudo bem. Mas não é, você vai para casa e entra imediatamente, não pode. Está errado. Entendeu? Porque assim como ele, a gente precisa de um lugar para trabalhar, ele precisa de nós para se eleger, para ser eleito. Porque se não fosse nele, ele não estava lá.